Essas flores, aqueles campos, fique à vontade, sinta o vento. Você está em casa agora, e tudo aqui funciona em conjunto. É seguro, não se preocupe. Você já cruzou a fronteira. Aqui estão outros homens e mulheres, exatamente como você, capazes de fazer toda a diferença. Seja bem-vindo ao Patreon do LivroCast, ou simplesmente a Aldeia, como passaremos a chamá-lo daqui para frente. Eu sou o Marcelo Zaniolo. Eu sou o Rodrigo Carvalho. E eu sou o Diego Locou. E seja muito bem-vindo ao Patreon do LivroCast. Bom, amigos ouvintes, patrões, olha só. Como a gente comentou no último episódio do JPCcast, a gente decidiu montar um Patreon pro LivroCast e esse episódio, nada mais nada menos, é a formalização disso. Nós criamos um Patreon e vamos, ao longo desse episódio, não sei se vai ficar curto ou longo, enfim, falar sobre metas, sobre recompensas, sobre motivações, sobre defesas do porquê fizemos um Patreon, e é isso aí, acho, né, gente? E o mais importante, o que vocês ganham, né, em ajudar a gente, né? Exatamente, e o que a gente ganha com a ajuda de vocês também, né? Exatamente. Essa é a minha fala, Marcelo. Eu sempre que falo de dinheiro, cara. Então, pera, eu não falei nada, vai, Diego, fala. Não, e o mais importante, o que, que a gente vai ganhar com isso também? Exatamente. Muito natural. Mas vamos lá, continua, Marcelo. Continua. Então, começando do começo, eu acho que todo mundo que ouve o LivroCast conhece um pouco, pelo menos, da nossa história, né? A não ser que seja começando agora, ouvir o LivroCast só, seja bem-vindo. Mas vamos apresentar rapidinho o que, que é o LivroCast pra gente poder seguir, né, nesse plano do Patreon, tá? O LivroCast tem quase 4 anos. Ele nasceu em fevereiro, março de 2012, ali na virada do mês. Teve um episódio de 27 de fevereiro, eu acho, uma coisa assim. E, cara, nesse tempo todo, a gente tem conseguido manter... mudou um pouco os programas, os episódios em si, mas tá conseguindo manter um período quinzenal. Atrasa um pouco, mas a gente tá conseguindo manter o quinzenal. E, cara, não é fácil gravar um podcast. Eu não quero me alongar nisso de novo, tá? A gente falou sobre isso com a dificuldade da mídia e tal. No episódio de aniversário desse ano, né, de 3 anos de aniversário... Vai estar linkado. O link tá aqui embaixo. Exatamente. Tá aqui embaixo. Na postagem um link, ouça, uma discussão bem bacana, ela ficou um pouco mimimizenta, né? É assim que se fala, né? Mimimizenta, enfim. Mas vale a pena ouvir. E aqui hoje eu não quero ficar de mimimi e coisa e tal. Tá tudo maravilha. O LivroCast tá ótimo. Mas é uma discussão que embasa a nossa decisão. Exato, né? Exato. Não foi do nada que a gente pensou no Patreon. A gente vem discutindo há bastante tempo. Pintou a ideia e surgiu a ideia e, enfim, é um processo, né? O LivroCast tá bem, a gente tá gostando de fazer o produto assim. Tá legal. Algumas coisas mudaram já daquele episódio, já vamos falar sobre isso. Mas a gente quer montar o Patreon porque a gente, mais do que nunca, quer melhorar muito a qualidade e precisa da ajuda de vocês. Então acho que isso resume a nossa história. E fica bem claro, então, que se ninguém ajudar, não muda porra nenhuma. A gente continua fazendo exato. Um cada 15 dias. Mas rapidinho, tá? Uma breve retrospectiva. Quando o Rodrigo entrou no LivroCast, ali no fim de 2014, a gente queria virar semanal. A gente fez discutiu, meses discutindo, fez a pauta anual e caralho, 4 vai dar certo, etc. Seremos semanais. Não deu certo. A gente conseguiu implementar algumas mudanças. Sim, a sinopse, né? Vocês percebem pela sinopse, pela intro do LivroCast, mas não conseguimos implementar todas as principais mudanças, né? Exato. Por que que a gente não conseguiu? Porque era muito trabalho pra 3 pessoas. Depois do episódio de aniversário, um pouco depois dos 3 anos do LivroCast, algumas mudanças aconteceram. Quem lê a postagem de cada episódio deve ter visto já que quem tá editando, decupando a conversa, cortando a respiração, deixando mais sincronizado, mais audível o bate-papo, é um amigo nosso, o Beber, né? O Luiz Beber. Weber, que ele é o editor também de outros podcasts e tem um site forte RPG, etc. O cara assumiu isso, ele tá sendo pago pra isso, então, de certo modo, liberou um pouco os nossos ombros. Então, a gente tá um pouco mais tranquilo, queremos melhorar, e aí que entram vocês. É, liberou um pouco o ombro, mas liberou também um pouco do bolso, né? É, não, o bolso tá mais leve, né? Tipo, os dois estão mais leves, né? O bolso mais leve e os ombros mais leves. Exatamente. Então, por que a gente criou, na verdade, um Patreon pro LivroCast? Não é porque é moda, tá? Não é porque um monte de gente tá fazendo. Eu já falei que eu era contra o Patreon, até que surgiu uma ideia de um ouvinte nosso, o Ari Félix. Ele sugeriu um tempo atrás que a gente criasse uma conta bancária pros ouvintes depositarem dinheiro e tal, pra gente poder comprar livros e, enfim, manter o projeto. Muita gente abraçou a ideia e falou, ah, cara, a gente queria poder ajudar, então vamos ver se funciona. E daí, a ideia migrou pro Patreon, que já é uma ferramenta pronta, já tem metas, já tem recompensas bem formalizadas, né? Tá bem fácil de ver. Então, foi um processo natural. Por que que a gente criou um Patreon? Vamos lá, listinha. Nós estamos pagando a edição, né? A decupagem da conversa, o trabalho desse áudio bruto pra uma pessoa que eu já falei que é o Beber, um cara super gente boa, mas que ele recebe pra isso e é o trabalho dele, nada mais justo. Nós implementamos no início do ano uma questão de audiodramatização. A gente tá contando com a ajuda de amigos da podosfera. O Snaga, já foi o Igor Rodrigues, né? O pessoal que tem podcast também que se prestou a gravar trechos de livros pra gente. Eles ganham alguma coisa? Não, não ganham. É legal? Não, não é legal. É justo? Não, não é justo. Eu não acho justo a pessoa dispor do tempo dele e eu sou muito chato, eu mando regravar e tô nem aí. O Snaga que o diga, né? E, cara, esse pessoal não recebe nada pra isso. Além disso, eu, o Diego e o Rodrigo, a gente tem nossos trabalhos fora da podosfera. A gente, de noite, a gente tem família, a gente tem namorada, a gente tem, enfim, projetos alheios ao LivroCast algumas vezes. Nós temos nosso tempo também. Então, tipo, é um processo que ocupa pessoas, ocupa tempo, ocupa... Cara, exige dedicação. Uhum. Se tem uma coisa que o ouvinte não pode reclamar é que o LivroCast é feito de qualquer jeito. Ele não é feito de qualquer jeito. Muitas vezes ele atrasa justamente pra ser bem feito. Uhum. Outros motivos, tá? Exige um microfone decente. O meu microfone não é decente. O do Rodrigo não é decente. O do Diego não é decente. Eu não tô xingando ninguém, é uma questão, tipo, não... eles são básicos, eles não são coisas de profissional. Eu gravo no microfone do notebook mesmo. Exato, ele raspa na tua barba o tempo todo. Agora, no caso, é com o microfone do fone de ouvido do iPhone, né? Então são coisas. Além disso, mais o que a gente tem no LivroCast? Vamos lá, o Diego pode, de repente, falar um pouco mais sobre isso. Domínio dos sites. Hospedagem dos sites, divulgação de cada episódio. E, sinceramente, posso dar pra mim o grande motivo de a gente ter feito o Patreon? Vamos lá. É o próprio ouvinte ter mais predominância e influência no produto que é o LivroCast. Eu ia chegar lá. Mal. Eu acabei atropelado. Não, imagina, segue adiante, vamos lá. A gente tá numa posição hoje que não só a gente quer divulgar outros livros, livros de outros escritores brasileiros, a gente tá começando a receber algumas propostas pra gravar com autores nacionais e tal, pro cara divulgar o produto dele, só que assim, se a gente ficar se rendendo a esse produto, a gente tá criando um programa pro ouvinte que talvez não seja tão interessante pra ele. Sim. A gente recebe o tempo inteiro pedido, grava do livro tal, a gente quer ouvir o nome do vento, né? Sempre livros assim. A gente quer também. Então, pra gente não ficar refém de um patrocinador, exato, de uma empresa, pra que a gente não fique preso a isso, não fique refém disso, a gente nem quer, nem pretende, mas pra não entrar nessa encruzilhada, a gente tá dando força ao próprio ouvinte, cara, a participar muito mais, a chegar a ponto de definir quais são os temas dos programas e ter muito mais prazer em ouvir, em ver o livrinho dele sendo debatido, sendo aprofundado no programa e tal. E isso que a gente quer, cara. A gente quer basicamente que vocês tenham cada vez mais gosto em ouvir o LivroCast. Eu acho que esse é o grande motivo. Por exemplo, dois fatores, tá? O primeiro é o seguinte, um autor entra em contato com a gente. Ah, Marcelo, o Diego, o Rodrigo, eu quero anunciar meu livro no LivroCast, falem do meu livro, eu mando um exemplar pra vocês, cara. Eu queria poder ler todos os livros que querem que a gente leia pra gravar com autores, etc, entrevistas, etc. Eu também, eu acho justo, cara. É possível, não é por um motivo. Nós temos, como eu falei, um LivroCast e um JPCCast por mês, que a gente paga do nosso bolso, edição e tudo mais. Se eu colocar mais um programa, vai encarecer pra mim. Tipo, eu vou estar pagando pra divulgar o trabalho de outra pessoa. Eu queria poder fazer isso sem custo. Uma coisa, tipo, mais poética, assim, sabe? Se o pessoal ajudar a gente pelo Patreon, nada impede a gente ter mais especiais, mais entrevistas, atender mais esse mercado nacional de literatura que tá crescendo bastante e merece a nossa atenção, sabe? Mas sem afetar os programas mensais dos livros que a galera quer ouvir. Eu acho que esse é o grande ponto. Exato, exato. O LivroCast a gente não quer mudar. O JPCCast não quer mudar. A gente quer fazer mais coisas. Tá? Exatamente. Outro ponto é o seguinte. A gente procura patrocínio com editoras. Nós temos excelentes parceiros. Os caras são sensacionais. Ajudaram a gente em vários episódios. Mandam livros excelentes. Mas dificilmente passa disso. É, exatamente. Isso é muito importante. As pessoas confundem isso. É, ter parceria não é ter patrocínio. A parceria não é ter patrocínio. Não é uma grana que tá entrando. Não é mesmo. Eles ajudam. Eles mandam mandam o livro, eles participam, mas não é uma questão financeira. E realmente isso afeta, né? É complicado. E aí entra o cerne principal de tudo isso. Eu acho que o Patreon é uma ferramenta muito inteligente pra isso, pra garantir a independência editorial de um produto, no caso o Livrocast e tudo que se origina nisso. Então, entenda o Patreon como uma ferramenta positiva tanto pra vocês quanto pra gente. Sem dúvida, sem dúvida. Outra coisa que é muito importante falar antes de metas e recompensas em si, que é muito importante, lógico, mas vamos se ater aqui agora, tá? O Livrocast é, sempre foi e sempre será um programa gratuito. Ninguém vai pagar um centavo pra ouvir a gente. Ou seja, ouvinte, você vai ajudar a gente? Perfeito, a gente te agradece eternamente. A gente é eternamente grato à sua ajuda, não só pro Livrocast, mas pra literatura como um todo. Peraí, como já diria algumas citações literárias, eterno enquanto dure. Se o cara pagar $1 no mês, vai ser eternamente grato por ele? Não. Você sim, eterno, sim, eu serei, eu serei. Durante aquele mês. Eu serei porque eu sou assim, eu vou levar pra sempre, levar no coração. Que seja eterno enquanto dure. Mas assim, tipo, quem não pagar, cara, a gente sabe que é complicado. A gente tá aqui justamente pra pedir ajuda de vocês. Eu queria, às vezes, também não precisar pagar a hospedagem do site, claro. Mas daí vocês vão ficar um mês sem ver o Locotopeiro. Exatamente. Então, assim, tipo, você pode pagar, perfeito, excelente, cara, muito obrigado. Você não pode pagar, não se preocupa, não vai mudar nada. Vai manter como tá. Como eu falei lá no início, tá tudo excelente, a gente só quer melhorar. Olha que arrogância, tá excelente, a gente quer melhorar. Puta que pariu. A gente só quer melhorar. O Marcel tá muito arrogante, muito arrogante. Não foi por querer. Mas então, assim, gente, não se preocupem, continua sendo 100% grátis, né, de grátis. E, mais importante pra fechar, a gente não pegará o dinheiro do Patreon pra investir em whisky, viu, Diego? Em vinho, viu, Diego? Em cerveja, viu, Diego? Exatamente. Os vícios do Diego. Peraí, tem mais aí. Mais o quê? Tem mais tipos de bebida que tu não falou, então... Claro. Vai listando agora, senão... Velho. Não, vamos... Ele vai... Diego passou a beber vodka. Rum, né? Absinto. Rum. Ah. Eu ouvi dizer que, beber rum antes das 9 da manhã não te faz um alcoólatra. Te faz um pirata. Ah, pode ser. Um pirata, isso aí, boa. Não, mas boa, deixa bem claro, a gente não vai pegar esse dinheiro pra uso próprio, não vou pegar dinheiro pra pagar a festa minha, viagem, o Rodrigo pra ver a namorada, eu pra viajar, o Diego pra motoclube com a esposa, etc e tal, não, são coisas separadas. Fica bem claro isso, gente. E deixa eu fazer só uma última defesa, como o Marcelo começou falando, a gente planejou muitas coisas no final do ano passado e a gente não conseguiu fazer as principais e as mais importantes. A nossa ideia no Livrocast, quando a gente sentou pra debater, eu, Diego e Marcelo, era transformar o Livrocast em algo cada vez maior mesmo, um projeto, um projeto de algo maior. E a gente não conseguiu por falta de perna mesmo, condição. E falou, cara, não, tu tá conseguindo editar o Julgando pela Capa? Foi mais falta de ouvido e de mão, né? Ele deu um exemplo do que a gente começou a fazer esses audiodramas na introdução, né, a leitura do primeiro capítulo, sonorização. Isso era um projeto que ia ficar muito maior. A gente ia trazer algo muito mais interessante do que simplesmente uma intro do Livrocast ou do Julgando pela Capa. A gente não conseguiu, falta de perna. Então, assim, o Patreon talvez nos ajude a realmente crescer e transformar o Livrocast num projeto maior, muito mais interessante, e a gente possa tirar da gaveta, cara, essas ideias que a gente teve e não conseguiu implementar por falta de tempo mesmo, não deu. E vejam o Patreon também como uma ferramenta completamente transparente, tá? Se você tá pagando pra gente ou quer pagar e tem alguma dúvida, cara, procura a gente, fala com a gente, pergunta, tira as dúvidas, cara, que a gente não tá aqui pra enganar ninguém. Até por isso que a gente optou pelo Patreon. É uma ferramenta clara, vai dizer quanto que a gente tá arrecadando por mês, vai dizer meta, vai dizer recompensa, uma coisa bem transparente, cara, fácil de usar. Quem tiver dúvida, eu repito, procura a gente, procura o Diego, o Rodrigo, eu, o Livrocast, cara, a gente vai ajudar, vai tirar dúvida, que a gente não tá aqui pra enganar ninguém, tá? Então, fechamos assim, eu acho que é defesa do porquê o Patreon, né? Isso aí, vamos então pro que interessa. Vamos pro que interessa. Vamos entrar na parte que interessa, como o Rodrigo falou ali. Vamos começar pelo que eu acho mais importante, que são as metas do Livrocast. O que a gente quer fazer inicialmente com o dinheiro que possivelmente receberemos no Patreon, ok? Bom, hoje em dia a gente falou ali, a gente tem custos fixos, né? Tá. Nós gastamos por mês em torno de $100, tá? Isso é dividido entre nós três e nós tiramos o nosso bolso para manter o Livrocast como ele é. Por isso, a nossa meta inicial é chegar em $100 por mês. Pra quê? Pra zerar os custos custos de produção do LivroCast. Isso. E chegando em $100 por mês, não vai mudar nada pra vocês. Isso é, eu vou ser sincero agora, muda pra gente. Vai deixar de ser um ônus pra gente arcar com as despesas do LivroCast, de site e tudo mais. E deixar claro também que não é que não muda nada pra vocês em questão de conteúdo, né? Mas depois vocês vão ver que tem a questão dos bônus de estar por quantia que vocês participam, né? Colaboram. É, não, isso que dizer, isso que dizer. Né? Então vamos repetindo. Meta 1, $100 por mês, zeramos os custos de produção do LivroCast. A segunda meta, que é uma meta mais simbólica do que envolve custos e tal, é a meta de $150 por mês. A gente sente falta de comentário e sente falta de e-mail. Mais do que isso, a gente sente falta de dar devida atenção a quem comenta e a quem manda e-mail pra gente. Ah, olha só, seja franco, você sente falta das piadinhas do Diego. Com certeza. Né, em relação aos comentários da galera no site. Exatamente. Não, sinceramente, assim, ó, quer rir das minhas piadas? Então faz me rir, né, cara? Cara, exatamente. Caralho. Esse é um exemplo típico da falta de pernas que a gente tinha, né? Uhum. A gente reduzia a quantidade de e-mails porque a gente tava complicado de editar. E e-mails leva tempo. Vai falando, quando tu vê, deu quase metade do episódio. Leva tempo, e cara. E a questão era a seguinte, né? A gente não tem tempo pra editar. Não é que a gente não queria ler e-mail, tá? Foda-se o ouvinte. Não, cara, a gente adora receber e-mail de vocês, comentários, opinião, sugestão, dica e tal. Crítica também. A questão é que a gente reduziu aonde afetava menos o conteúdo, vamos dizer assim, pra manter como tá, né? O JPC Cast, o LivroCast, sem ônus pra gente, sem mais ônus pra gente. Ah. Então, chegando em $150 por mês, a gente volta a fazer um quadro gigante de comentários. Nos julgando pela capa. Isso. O e-mail fica onde tá, né? No JPC Cast, no final do episódio, como sempre foi, e vai ficar maior como era antigamente. E essa é a segunda meta da gente. Isso aí. Próximo. Mais importante agora, as metas mais fortes, né? Chegando em $400 por mês, nós gravaremos mais um JPC Cast por mês. Julgando passaremos, exato, passaremos de 2 programas por mês para 3 programas. Em vez de quinzenais, seremos dezenais. É isso, né? Eu acho que é assim. Decanais. Enfim. E consequentemente, mais e-mails também, né? Porque são 2 JPCs. Exatamente. Exato, 2 quadros de e-mails, mais lançamentos. O JPC é bacana porque ele fala de lançamento. É livro que ninguém leu, ou pouca gente leu, ou reedições, ou livros que a galera não conhece e através da gente, através do episódio, né? Exato. Conhece e descobre livros que jamais leria, talvez. Não, a gente vai poder fazer um julgando pela capa de um grande lançamento e o outro julgando pela capa, talvez, de um livro desconhecido mesmo, pra você falar, cara, que esse livro parece interessante, que legal, vou dar uma pesquisada. Jogando a pedra aqui, talvez de um autor nacional que tá lançando um livro, dá uma força pra cara. A gente ganha manobra, cara, a gente ganha ferramenta, sabe, com mais um julgando pela capa. Exato, então com $400 por mês, mais um episódio do JPC Cast será gravado e disponibilizado como ele é, e vocês vão gostar, eu tenho certeza disso. Próxima meta, acho que ainda mais legal do que a anterior, chegando em 800... Tinha que ser, né? Senão seria bizarro, seria estúpido, assim. Ia faltar um planejamento aqui, né, cara? Imagina, né? Porra, 3 meses falando disso, a gente não pensou direito, né? Mas vamos lá. $850 por mês, mais um podcast por mês. Ou seja, viraremos, enfim, amém, alá, Odin, quem estiver me ouvindo, semanais. Odin. Só isso, semanais. O que vem na cabeça. Com $850 por mês, o LivroCast vira semanal. Como é que funcionaria? Um LivroCast, um JPCCast, que são os fixos. Já teria aquela meta anterior, né, de mais um JPCCast, e teremos agora mais um podcast por mês. Que podcast seria esse? Vai ser um episódio mensal, no caso, né, sobre um tema variado. Esse formato, ele vai ser muito bem discutido com quem for nosso patrono, tá? Mais à frente a gente fala sobre isso. Vamos montar esse formato como vocês querem pra ser feito. Ele vai ser um pouco mais leve, vai ter mais ou menos a duração também do JPCCast, né, pra não onerar muito a gente, mas ele vai ser diferente e vai ser um conteúdo literário também, lógico, uma questão de temas variados, como eu mencionei, né? Com $850 você consegue, a gente conquista junto com vocês essa meta. E por fim, rufem os tambores, por fim, por hora, tá? Isso aqui é a meta final de hoje. Mais coisas virão e vamos mexer nesse produto aqui que é o Patreon. Por fim, chegando em $1,500 por mês, nós gravaremos mais um LivroCast por mês. Agora a coisa ficou séria. Ficou séria, você não ouviu errado, é. Como ficaria? Nós teremos 5 episódios por mês? Não, nós teremos 4 episódios por mês. A meta máxima, digamos assim, de episódios é semanal, mais do que isso é impossível. É impossível. Não, é impossível e é estranho. Eu acho estranho. É, eu acho bizarro. É, bem, não, bem estranho. Seria possível, sim, se a gente tivesse dinheiro suficiente com o podcast pra só fazer isso da vida. É, não, sim. Aí seria outra coisa. É, o que a gente tá pedindo aqui no Patreon é para o podcast, não é pra gente viver disso. É só pra aumentar o projeto e tocar a ficha adiante, né? Então, com $1,500 por mês, sai um JPC Cast, né? Teremos, então, por mês, 2 livrocasts, 1 JPC Cast e 1 podcast formato ali variado, vamos colocar assim, tá? Exato. Periodicidade seria datada, a gente ia divulgar vocês o dia, ia ter um dia fixo, coisa que hoje em dia não tem mais. A gente tenta sexta-feira, mas tá complicado, né? Hoje variados são os dias que a gente posta, né? Exato, é complicado. Mas o Patreon veio pra resolver isso. Então, Marcelo, bem direto aí, quais são as metas e o que nós estamos oferecendo? Vamos lá. Vamos lá. $100 por mês, nós zeramos os custos de produção do Livrocast. $150 por mês, nós voltamos a ler e-mails como a gente lia antigamente. Mais e-mails, mais debate, mais discussão, mais interatividade. $400 por mês, mais um JPC Cast por mês e a gente vira dezenal. $850 por mês, a gente faz esse podcast de variedades, né? Então seremos semanais e com $1,500 por mês, continuaríamos semanais, cairia um JPC Cast e entraria mais um Livrocast. E nada impede também de a gente vir adicionar novas metas ou até talvez metas de cumulativo, né? Assim, a gente chegou em 10 meses e juntamos 5 mil, por exemplo. Porque exato. O que acontece? Ah, sei lá, a gente pode estipular que o Marcelo vai gravar um vídeo correndo pelado na praia. Exatamente. Claro, correndo não, nu. Por que não? Correndo nu na galheta, né? Sei lá. Tô dando um exemplo hipotético tosco aqui, porque eu sou tosco. Não, né? E isso que eu ia colocar é importante, porque a gente pode progredir as metas com vídeos, talvez, novos temas de podcast. A gente recebeu dicas, né, dos nossos ouvintes a fazer. Porra, faça um programa então de livro com cinema, já que o Rodrigo gosta de cinema também. Olha, aí depende de vocês, a gente vai ver como é que vai ser esse feedback, esse retorno de vocês, e a gente vai mudando o Patreon, vai atualizando, vai mexendo. Relaxem, não tem nada fixo, definido, mas por enquanto é isso. Lembrando, aqui embaixo na postagem tem o link, você pode ver as metas inteiras lá no link do Patreon do Livrocast. Vamos lá então aos valores de doação mensal e as recompensas que cada um ganhará com cada valor é pré-estipulado. Mesmo esquema das metas. Mais valores virão, mais recompensas virão. Aguarde, confie e fique atento. Confie, tá? É o nosso Renato Aragão. Exatamente. É o nosso Didi. É. Qual é aquela frase, cara? É, cola em mim que tu brilha. Puta, cara, que isso. Que porra é isso, cara? Isso é crepúsculo, pra cá? Isso é crepúsculo. Eu ouvi esses dias e morri de rir, cara. Mas vamos lá. Começando do mais baratinho, o mais menos do que isso impossível. Doação mensal de $1. O que o ouvinte ganha ao doar $1? Cara, o ouvinte tá ajudando o Livrocast, tá disseminando literatura, tá ajudando a gente, nos dando uma puta ajuda. Cara, é um dólar. Tem mais? Tem como doar mais. Mas tá excelente. Muito obrigado, a gente vai agradecer bastante. Doando $1 por mês, você vira um aldeão, tá? Mais à frente a gente fala sobre isso, vamos com calma, vamos lá equilibrando aqui na corda bamba. E o ouvinte ganha direito a agradecimento nominal no Twitter, agradecimento nominal no Facebook e ganha o direito a ser nomeado formalmente em um Livrocast. Nomeado com o quê? Como aldeão do Livrocast. Só isso, é um ritual de passagem. Exato, na nossa aldeia, né? Nossa aldeia. Vocês vão entender essa parada mais pra frente. Não é agora, não. Segura. Não segura. É como a rainha da Inglaterra lá, pegando a espada e tal, botando no ombro, mas tem uma nomeação. Tem. Vai ter uma nomeação, vai ficar legal, tá? Então, com $1, repetindo, agradecimento Twitter, Facebook e nomeação do Livrocast. Isso. Além disso, se você passar por mim na rua, eu te dou um oi. Oi. Só isso. Oi. São duas letras. Oi, é uma pra cada 50 centavos. Oi, não há contato físico ainda, né? Tipo... Tá, vamos lá, vocês não vão chegar no fim nunca. Além disso, você ganha, quando a gente atingir a primeira meta, né, de $100 lá, você ganha um marca-página personalizado do Livrocast, você ganha um cupom também pro sorteio mensal do livro-tema do Livrocast, quando chegarmos nos $100 ali de doação mensal, pelo menos, e ganha também um bottom de aldeão. Pronto, agora todo as coisas que tu falar, tu vai ir na edição e coloca esse ano. É isso aí. Beleza. Esse bottom, tá, é a partir da terceira meta de $400 por mês e a partir do pagamento da sexta mensalidade. Então são 6 meses seguidos contribuindo com o Livrocast. Tá? É, eu vou dizer assim, ó, não é só apenas um bottom. Isso é uma badge. Você conquista. É uma badge. Vai carregar na pela sempre que tiver. Olha só, o cara tá indo num evento social, um evento oficial como um clube de leitura, lançamento de livro com autorização de autógrafo. O cara tá lá, a badge do Livrocast. Tipo, ele ajuda, ele incentiva a literatura. E eu digo mais. Vai ser identificado. O autor do livro vai assim, pô, tu escuta o Livrocast também, que caraca, que massa. Eu digo mais. Me encontrou na rua, eu abraço. Marcelo abraço. Com a badge, né? Com a badge. Com a badge. Com O pessoal acha que isso é palhaçada, cara, mas assim, ó, a gente agora tá brincando, estamos fazendo piadinha. Mas eu quero ver daqui a 2 anos, assim, ó, tá cheio de gente com a Bad, lá no Campus Party que a gente vai estar dando palestra, quero ver abraçar todo mundo. Aí eu quero ver dizer que vai ser fácil de fazer. Não vai ser fácil. Eu consigo. Dando sequência, tá? $5 por mês, né? A doação do ouvinte, nosso patrono, $5 por mês. Muito obrigado, mesmo esquema. Cara, tá ajudando muito a gente. Cara, qualquer doação tá ajudando. Ponto. Definimos isso, tá? Isso. Você vira um escrivão da aldeia do Livrocast. Opa! Agora vai. Com isso, você ganha tudo que a gente falou anteriormente ali, né? Os agradecimentos e tudo mais, nomeação, botão, marca página, tudo que tem ali. Ganha acesso a um grupo restrito do Livrocast no Facebook. Não, esse grupo vai ser foda mesmo. Vai bombar. Não vai ser bobeirinha do tipo assim, ah, fiz parte de um grupo que não tem porra nenhuma. Não, não. Esse grupo vai ser importantíssimo. E pra você que quer influenciar os programas do Livrocast, tem que estar nesse grupo. Eu digo assim, ó, de 1 pra 5 dólares, são $4 de diferença, né? Lógico e tal, tem que converter, etc. Mas, cara, é uma puta diferença pra você que acompanha a gente. É. Vai ter enquete. Aquele formato de variedades que a gente mencionou antes vai ser definido no grupo com vocês. Vai ter pesquisa lá pra ver qual livro vocês querem falar, que a gente fale. Vai ser bem interativo debater o episódio, debater intrigas do mundo literário. Vai debater, cara, qualquer coisa de literatura, vai estar a gente bem ativo naquele grupo. Vai ser bacana, eu prometo isso a vocês, tá? Mais do que isso, quem estiver pagando $5 por mês ou mais, vai ter acesso aos temas dos episódios com pelo menos 15 dias de antecedência. 15 dias dá tempo de ler o livro, dá tempo de ouvir o episódio com o livro lido, tá? Exatamente. Vai ajudar, como eu falei, a votar na escolha de pautas, né? Ajudar com as pautas também. De repente falaremos do livro X e o fulaninho ou a fulaninha é fã do autor. Vai mandar pra gente informação, link. O fulaninho não. Pelo menos um escrivão ou a escrivã, né? Isso, escrivão. Exatamente. Volta. Isso aí, bonito. Então, escrivão, assim, você é escrivão ou escrivã, você vai realmente participar do nosso programa, enviando material no grupo, participando com comentários, né? E a gente vai poder usar isso no programa. E vamos, claro, mencionar quem foi o escrivão ou a escrivã que participou tanto. Nossa aldeia está crescendo. Como o Rodrigo falou, a gente vai construir junto o Livrocast com as pessoas que estão no Facebook, no grupo do Facebook. É assim. Atingimos $100 por mês? Maravilha. O que acontece? Você vai ganhar 5 cupons para sorteio mensal do livro tema do Livrocast. E chegando na meta de $400, né? Você ganha um botão, uma badge de escrivão. Ganha um abraço também, gente. Tu evoluiu. Um abraço apertado, pode ser? Rola beijinho, Marcelo. Daqui a pouco o Marcelo tá pegando na bunda, tá fazendo... Rola beijinho. Se me ver na rua, eu, além de dar oi, eu aceno. Eu vou parar na próxima, tá? deixa eu dar sequência é que, aqui. É que o Marcelo, ele é muito apegado nas pessoas, então ele já vai dando tudo de cara, entendeu? Tudo. Cara, na próxima doação, o Marcelo já tá com book rosa, mas a gente já podia dar um book rosa. Vamos lá. Essa é a doação de $5, tá? Repetindo tudo isso lá no Patreon. Com $10 por mês, opa, você vira um caçador da aldeia do Livrocast. Caçador é foda. Tu vai ganhar tudo que a gente já mencionou, tá? No grupo, etc, etc, etc. Vai participar de um sorteio pra gravação nos comentários do JPCCast. Importante, se a gente tiver 2 JPCCast por mês, serão 2 sorteios por mês. O caçador vai participar com a gente, vai ler e-mails com a gente, vai interagir com a gente, vai fazer parte ativamente do episódio, do cast, exatamente. E, fazendo parte do cast, vai poder divulgar o site, blog, podcast, pessoal, enfim, o que quiser divulgar, fica à vontade, né? Vai fazer o jabazinho dele lá durante a gravação de e-mails. Isso aí. Tá? Esse é o caçador. Você tem uma pastelaria, uma sex shop, não importa. Inclusive, aceitamos brindes na pastelaria. Na pastelaria, né? Exatamente. como pra caramba. Mais do que isso, chegamos a $100, maravilha. Você vai ter direito a 10 cupons para o sorteio mensal do livro tema do Livrocast. Como é que funciona? Quanto mais cupom, cara, mais chance de ganhar. O teu nome vai estar na listinha de sorteio 10 vezes. Silvio Santos assim total agora. Foi Silvio Santos total. É isso aí. Mas é assim que funciona. É assim que funciona. Pra ficar bem claro, o que são os cupons, né? Isso aí. 10 vezes seu nome aparecerá na lista de sorteio, são 10 vezes mais chance de ganhar, né? Olha que maravilha. Agora, isso quem aí quer dinheiro? Ui. Vai, Marcelo. Chegamos em $400 por mês, você vai ter direito a uma camiseta exclusiva do Livrocast. Uma camiseta. Camiseta. Uma aí, estampa na moral exclusiva, bonita e, cara, pague $10. Doe $10. Você não vai se arrepender, beleza? E chegando também esses $400, você ganha um badge pra usar com a camiseta de caçador. Porra, ficou foda. E aí, se me encontrar com o badge e a camiseta camiseta na rua, eu pago um café. Vamos deixar claro que o Marcelo falou na rua. Na rua. Se, for, se for lá na ocasião, como a gente falou, outra história, que é dentro de um ambiente fechado, é na rua. É isso aí. E eu sei, eu tenho certeza que vai ter muito caçador lá dentro. Vai. Participa do abraço. Né? Participa do abraço. Maravilha. Tá, esse é os 10 dólares então. Chegando então no que é hoje o teto. Porra. O ponto mais alto, o ápice do Patreon do Livrocast. Sério? Tu mora na casa do Marcelo. Tu mora Sim, na casa do Marcelo. Você foi pro sul, você tem um lugar pra você morar, né? Ponto, pra você passar a semana. Nossa, tem a chave aqui de casa, a geladeira tá à vontade, tá cheia de comida e bebida, fica à vontade. Tu tá marrento hoje, né, cara? Tu, né, tu tá aí, extraordinário podcast, eu tenho comida pra caceta, tenho bebida pra caceta. É isso aí, tu tá bem, Marcelo. Você tá muito cara, bem. Com 25 dólares a gente faz coisa, né, Rodrigo? É, porra, eu encho a geladeira, né, cara? Mas vamos lá. Quem me dera, quem me dera. Apresenta aí a última doação. E a mais importante. Rapidinho, essa é hoje a última. Terão próximas, né? Claro, outras, mais à frente. Vamos claro, crescer esse Patreon. Mas vamos. Com 25 dólares, tu tá no topo. Você vira o conselheiro do Livrocast. Isso aí. Tá? Bora! Agora ficou sério. Doando 25 dólares por mês, você vira o conselheiro do Livrocast. Tu ganha tudo que a gente já mencionou. E mais, agora com essas as brincadeirinhas aqui. Sempre que fizermos uma enquete no grupo do Facebook sobre temas futuros, quem é conselheiro pode colocar uma sugestão lá. Exemplo, vamos falar sobre Crepúsculo ou sobre Harry Potter. Aí o fulano, aí o conselheiro, desculpa, ou a conselheira, falar, e se falarem de tal livro? A mais voltada vai ser falar. O conselheiro pode colocar o texto. A terceira opção na ou enquete. A quarta, ou a quinta, quantos conselheiros forem. Exatamente. E já dizia o ditado, né? Se conselho fosse bom, não se dava, né? Nesse caso, você tá dando conselho e não tá pagando pra poder tá dar pagando, conselho. Então, tipo, aí o negócio é do caralho. Né? É mesmo. Cara, Diego, parabéns, cara. Boa. Essa foi a melhor do episódio. Porra, eu não ri porque ela foi muito verdadeira. Foi muito boa. Mas é isso aí, você vai participar da escolha das pautas do Livrocast. Ah, eu quero que você fale de tal livro. Coloca na enquete. Vamos lá. Passa na votação. Realmente, o conselheiro vai ter muita força e ter uma opção sua nas enquetes que a gente vai fazer, cara, é muito determinante pra marcar. O que acontece hoje, por exemplo, eu, o Marcelo e o Rodrigo, cada um quer falar de um livro. O que a gente faz? A gente bota esse livro na mesa, a gente discute e tira no palitinho qual vai ser. Exato. Isso é, hoje, isso é o que acontece hoje. Com o grupo do Facebook, vocês passam a votar num desses três livros. Então, o livro mais votado não vai ser mais no palitinho. Então, o livro mais votado é que vai ser falado. O conselheiro coloca mais livros na mesa. Exato. Né? Pra serem votados por vocês que Exatamente. Fazem parte do grupo, entendeu? Como vai ser bem, bem dinâmico, bem Exatamente. Interativo. Esse grupo, isso essa aí. Aldeia. Mais do que isso, olha, o conselheiro, isso é por ordem de chegada, tá? Primeiro que entrou como conselheiro tem prioridade, depois o segundo, depois o terceiro, acabou, volta no primeiro, segundo, terceiro, quarto, acabou, é assim que funciona, tá? Por ordem de chegada. Escolher um lançamento, um livro lançamento que quer ler, que tem expectativa, que tá nas livrarias de todo o Brasil, de todo mundo, e gravar um JPC Cast com a gente. Porra. No caso do JPC Cast, não é o seguinte, eu coloquei a minha sugestão na enquete, vai ser voltado. Não, tu escolheu, cara, a gente fala. Lógico que vai ter um critériozinho, né? Vai ter o bom senso falando sempre, por favor, né? Não vamos falar de livro de colorir, coisa que não tem o que ser falado, né? Exatamente. Por favor, mas vai ser assim. Conselheiro é nosso braço direito. Chegando nos 400 dólares mensais, o que o conselheiro ganha? O conselheiro é um cara inteligente, um cara que fica mais na boa, na maciota lá, vai ganhar uma caneca exclusiva do Livrocast. Tomar aquele cafezinho, uma caneca, porra, pá, ouvindo a gente. Qualidade maravilhosa, estampa bonita, cara, sensacional, tá? Você vai querer. E também vai ganhar, no caso, 25 cupons pro sorteio do livro tema do Livrocast mensal. Ou de qualquer outro sorteio que a gente for fazer. Claro. Isso claro. É muito importante. Nós pretendemos, com a progressão do Patreon, a gente pretende fazer novos sorteios com coisas interessantes, trazer coisa bacana, isso com o tempo, a gente conseguindo firmar mais o Patreon, e você vai sempre ter mais chances com seus cupons, 25 cupons. Exato, então, exato. É agora, só sorteios tipo, interessantes, tipo o quê? Sei lá, a caneta pena que o Tolkien escreveu o livro, não sei. É, porra, só isso. Cara, coisas assim, tipo, só isso. Uma coisa que vocês têm que entender é que quanto mais força vocês derem pra gente, não só em download, no Patreon, nos comentários. Divulgando, a gente vai crescer. A gente vai automaticamente aumentar o número de parcerias pra dar mais brindes, cara. E brindes cada vez melhores. É a regra do mercado. Quanto mais mercado, público, cara. Mais interesse as empresas têm. Exatamente. E não é a empresa que vai botar o conteúdo no Livrocast podcast que a gente não quer isso. Exato. A gente quer que a gente sorteie. Ofereçam livros pra gente sortear. Pô, livros brindes, exclusivos. Edições fodonas. Exato, edições fodonas. A gente pode trazer brindes sim de final de ano maneiro. Então, isso vai depender muito de como tá caminhando o Patreon. Então, exato, quanto melhor, cara, a gente vai crescer. E a gente quer de fato isso. Nós queremos que o projeto cresça. Vocês perceberam que tem a nomenclatura lá, Aldeão e tal. Isso faz parte de um projeto. E vocês vão ver futuramente esse projeto, né? Mais à frente no Livrocast, cara. Então é isso. Participe do projeto com os a gente. Os valores, é, os valores, eu repito, estão no site do Patreon do Livrocast. Link aqui embaixo. Você pode ver com mais calma, passo a passo lá. Que a gente tá falando meio que geral, assim. Mas repetindo rapidinho. $1 você vira aldeão. $5 você vira escrivão. $10 por mês, né? Caçador. $25 conselheiro do Livrocast, tá? São valores que vão do mais baixinho do 1 ali até o 25, que é mais alto, evidentemente, mas tem mais recompensas. Cara, pode ajudar, ver qual valor te agrada mais. Se não puder, fica tranquilo, não vai, a gente não vai deixar de gostar de você, não vai te dar menos valor. A gente vai manter o mesmo programa como tá sendo, a mesma qualidade como tá sendo, e pra você, as coisas tendem a melhorar. Piorar nunca irão. Isso aí. Então, entendam o Patreon pra isso, gente. Eu acho que é isso, mas agora tá na mão de vocês, né? É isso, exatamente, tá na mão de vocês. Vou no cartão. Como é que é? Vou no cartão. Galera, a gente conta com a ajuda de vocês. Vamos interagindo, vamos conversando, que muita coisa boa tá pra vir e vai mudar o Livrocast, vai crescer muito mais, cara. A gente tá numa ascendente agora que só vai. Boa, acredita, então, acredita. Escolha sua recompensa. Tem dúvida, pergunte pra gente e seja muito bem-vindo ao Patreon ou à aldeia do Livrocast. Porra. Porra, tu engoliu, maluco? Não, eu não sabia o que falar. Não engoliu, ele cuspiu. Deixa eu falar de novo, peraí. Exatamente. A gente vai manter o quinzenal do jeito que tá e vamos manter o Livrocast enquanto for prazeroso, possível, ninguém, né? Ninguém tá pensando em acabar podcast, ninguém tá pensando em, porra, que saco, não aguento mais. Não, tá tudo legal, tá tudo bem, a gente só quer... Ou não. não sei. Ou não. Rapidinho, tá? Marcelo nesses dias foi tido no Twitter como o cara mais panos quentes que existe na podosfera. Então você acha, você consegue acreditar no que ele tá te falando agora, claro, ouvinte? Consegue, cara. Não dá pra acreditar. O Livrocast é meu filho, cara. Tem que acreditar. A gente tá pagando a edição do programa pro Beber. A questão do... Peraí que tem uma moto aqui. Passando dentro do quarto. Não, dentro do meu carro. Sempre. Agora tá... Exatamente. Tá ficando foda aqui. Ele acabou de se assaltar dentro do quarto dele. O motoqueiro passou e levou. Deixa eu voltar aqui. Você tá cheirando uma coisa, Marcelo. Posso? Tô sentindo um cheiro que eu vou falar muita merda. Muita merda? Eu não falo muita merda. Ah, não. Tu... Nossa, sempre. Esse dia eu não falo porra, merda, mais um episódio, cara. Não falo muita merda. Mais um episódio. Peraí. Não, faltou a metamora, hein, Marcelo. Tu esqueceu de falar, cara. Qual que é a metamora? $10,000 por mês. Eu apago da história um gol da Alemanha. gol da Alemanha? Você consegue fazer isso, cara? Porra, boa. É impossível fazer isso. Aprendi muito com o Big Brother. Caraca. E com $70,000 por mês, você apaga todos, né, Diego? Eu apago todos. O Brasil ganha... Com $70,000 por mês, o Brasil ganhou da Alemanha de 1-0. E foi campeão da Copa. Vai dar um jeito nessa parada aí. Caraca. Tá, mas vamos fazer um resumão aqui rapidinho, então. Com $1, o ouvinte vira um aldeão. Ficou muito engraçado isso. A gente vai agradecer bastante. Tô sério, cara, sério. Ai, ficou sério, muito bom. Tá, parem de rir, deixa eu contar aqui. Vai lá. Só um pouquinho, parei. Ligar na furadeira ali, só pode, cara. É mesmo. Eu acho que é o brinde do Sex Shop, acabou de chegar, já tá ligado ali. Tá vibrando. Marcelo saiu, deve tá louco lá, né? Pronto, a série tava secando o cabelo aqui. Fechou. Ah, não é que eu tava?